Escola e o Meio. Um programa da responsabilidade do Clube de Rádio do Agrupamento de Escolas de Oliveira do Hospital, coordenado pela professora Célia Lourenço. Boa tarde aos ouvintes da Rádio Boa Nova. Começa aqui mais um programa à Escola e o Meio, da responsabilidade do Clube de Rádio do Agrupamento de Escolas de Oliveira do Hospital. Boa tarde, caríssimos colaboradores. Boa tarde. Ora, cá temos o nosso Daniel, a nossa Inês Garcia e o nosso Pedro Oliveira, porque os outros estão a estudar. Não é que estes não estudem, porque estes provavelmente vão ser, como estão aqui, vão ter melhores notas ainda. Os outros são malandros, ficaram em casa a estudar. Vamos já à sugestão musical, excelente sugestão musical, como sempre, do nosso Pedro Oliveira. Pela primeira vez, chega uma coletânea cronológica que abrange toda a carreira de Mariah Carey e que irá reunir todos os seus singles que chegaram ao número 1 do Top 100 da Billboard, 17 dos quais da sua autoria, mais do que qualquer outro artista a solo na história. Incluída como faixa final da coletânea está um novo single de Mariah, Infinity, co-escrito e produzido pela cantora. Hey, this is Mariah Carey and this is my new single, Infinity. E Depois da boa música, vamos a uma boa notícia de âmbito internacional. Não, desta vez não é uma não, boa desta notícia. Vez não é boa notícia. Que é, Inês Garcia? Então, desta vez nas notícias de âmbito internacional, destaco a denúncia de abusos em imigrantes na Líbia à Amnistia Internacional. A Amnistia Internacional denunciou os abusos horríveis de que são vítimas os migrantes na Líbia e exigiu à comunidade internacional que assuma as suas responsabilidades e disponibilize mais navios de resgate no Mediterrâneo. Num relatório intitulado A Líbia está cheia de crueldade, histórias de raptos, violência sexual e abusos contados por imigrantes e refugiados, divulgada nas páginas internet da Organização Internacional de Direitos Humanos, a Amnistia Internacional frisa que a violência na Líbia é uma das causas que leva muitos migrantes a arriscarem a vida no mar para chegarem à Europa. A Líbia é há anos tanto um destino como um país de trânsito para migrantes e refugiados que fogem da pobreza, dos conflitos ou da perseguição na África subsaariana e no Médio Oriente. Mas o aumento da violência exacerbou os riscos que enfrentam, levando até comunidades de migrantes já bem integradas que vivem e trabalham naquele país há anos a fugirem para a Europa por barco, afirmou em comunicado o diretor da Amnistia Internacional para a África e Médio Oriente, Philip Lutter. O relatório denuncia, com base em testemunhos, os abusos ao longo das rotas dos traficantes, que incluem raptos, extorsão e violência sexual, assim como as condições horríveis dos centros de reclusão de imigrantes. A organização lamenta como a comunidade internacional ficou impávida perante a degradação da situação e insta os dirigentes mundiais a assumirem as suas responsabilidades e, em particular, o fluxo de refugiados que fogem do conflito e das violações endémicas dos direitos humanos na Líbia. A União Europeia, sustenta a Amnistia Internacional, deve disponibilizar mais navios de salvamento para o Mediterrâneo e o Egito e a Tunísia devem manter as suas fronteiras abertas para garantir que qualquer pessoa em fuga da violência ou da perseguição na Líbia tenha um refúgio seguro. A Amnistia Internacional insta também os países ricos a aumentarem o número de vagas de reinstalação para os refugiados vulneráveis e a comunidade internacional a adotar medidas concretas para dar resposta urgente aos abusos de direitos humanos e graves violações da lei internacional humanitária que estão a ser cometidas por todas as partes envolvidas no conflito na Líbia. A Líbia é dominada por grupos armados, praticamente desde o fim do regime do Muammar Gaddafi, em 2011, afastado do poder com o apoio de uma operação internacional da NATO. O país é dirigido por dois parlamentos e dois governos, um reconhecido pela comunidade internacional e outro próximo das milícias islamitas que disputam o poder. País de trânsito de migrantes e refugiados há vários anos, a inexistência de lei e ordem fizeram aumentar o número dos que tentam alcançar a Europa, partindo de diferentes pontos dos seus 1.770 km de costa, situada a apenas cerca de 300 km da ilha italiana de Lampedusa. Nas últimas semanas, mais de 5 mil imigrantes ilegais foram resgatados no Mediterrâneo, cerca de 1.000 morreram no mar e mais de 600 foram detidos na Líbia quando se preparavam para embarcar. Pois, traz-nos aqui a tragédia que todos nós temos assistido, infelizmente, impotentes, porque nada podemos fazer, mas que é de facto uma tragédia que está a acontecer no Mediterrâneo. Gente que vem à procura, a fugir da miséria, da fome, da guerra. Muitos deles não são imigrantes, muitos deles são refugiados porque vêm a fugir a situações de guerra, à barbaridade que se está a passar nesses países do Norte da África e do Médio Oriente. E a Europa fecha-lhe portas e tem fechado os olhos a esta tragédia desta gente em desespero que está a atravessar o Mediterrâneo. Eu acho que é indigno da condição humana estas imagens que temos visto. Só num fim de semana passado morreram quase mil pessoas, entre jovens, mulheres, crianças, gente todas grávidas, gente de todas as idades. É trágico, não é, Inês? É. Eu acho que compreendo um pouco estas pessoas, porque elas de certeza que não gostam de viver num país que está em constante guerra, que não estão satisfeitos com as suas condições de vida e sabem que na Europa tudo é diferente, não é? Mas acho que a solução não é facilitar a entrada destas pessoas na Europa, porque senão vamos viver aqui numa autêntica desordem e isso não vale a pena. Mas acho que passa por os países como os países europeus, os países americanos juntarem-se e intervirem em países como a Líbia, tentarem melhorar as condições de vida destas pessoas, permitindo que elas não queiram vir, não é? Não sintam a necessidade de vir para a Europa e de virem clandestinamente, não é? Mas muitos deles vêm, como tu referiste aí, em organizações clandestinas, ou seja, há gente que está a pagar aquilo que tem e que não tem para se meterem num barco apinhado de gente, que só tem todas também as razões para naufragar, E há aqui exploração da miséria. Alguém que não sabe que está... Exatamente, porque há redes organizadas de pessoas sem escrúpulos que estão a trazer esta gente para morrer no Mediterrâneo e que se estão a aproveitar da miséria, da fome, de toda a precariedade que se passa em África. Como eu costumo dizer aos meus alunos, gostemos ou não de ouvir, a miséria que graça em África, a guerra que graça em África, deve-se muito à exploração que os europeus lá fizeram durante 5 séculos. Gostemos nós, queiramos aceitar ou não, se a Europa atingiu um nível de vida superior, foi à custa da exploração que fez da África durante séculos. Agora que a África pede umas migalhas à Europa, a Europa Fechamos diz que não. Pronto, claro que tu tens razão, não se pode abrir as portas indiscriminadamente. Na Europa já não há empregos para aqueles que vivem cá. É óbvio que não se pode abrir as portas escancaradas a esta gente toda, onde também com certeza vão viver mal. Tem que se arranjar uma solução para isto e os responsáveis dos países e da União Europeia têm que encontrar uma solução para isto e uma solução viável. A Europa virar costas à África. A África devia ajudar. Pois isso é que é difícil, sabes? Quem precisa pois e é. Quem não tem culpa dos erros do passado. Erros do passado. Sim, que esta gente, estes milhares, se calhar podemos falar de milhões de pessoas que são vítimas em África de todo o tipo de respeito pelos direitos humanos. Esta gente está em desespero, porque se esta gente não tivesse em desespero, não se metia num barco para morrer. Portanto, isto é de facto é uma tragédia nestes inícios do século XXI que vai ficar com marca na história, porque vamos ver ainda as proporções que isto vai atingir e como vai ser resolvido. Esperemos que seja resolvido. 100.2 Fique bem, fique com a boa nova. Eu agora queria aqui introduzir um outro tema antes de passarmos a outra rúbrica, a um tema que a Inês, que já cá anda há uns anos, já percebeu que me anda a preocupar e que me preocupa cada vez mais porque estou no ensino e vejo isto. Nós estamos já a caminhar para o fim de maio, daqui a pouco mais de um mês será a altura de matrículas e por isso mesmo vamos aqui debruçar-nos um bocadinho em conjunto, até porque há aqui gente que já passou a barreira do 9º ano, que área seguir depois do 9º ano? É a questão que se coloca para os pais e para os alunos que vão concluir o 9º ano este ano. Como é que deve ser feita esta escolha e que princípios é que devem ser seguidos? Apesar dos alunos do 9º ano, como sabem, serem seguidos pelo Serviço de Psicologia e Orientação, subsistem muitas dúvidas nos alunos e nos seus pais sobre que área seguir. É a nossa opinião que os alunos devem escolher de acordo com as suas aptidões e com os seus gostos pessoais. Há várias possibilidades de escolha no 10º ano. Os alunos podem ingressar em cursos gerais e são eles Ciências e Tecnologias, Línguas e Humanidades, Ciências Socioeconómicas e Artes Visuais. Estes são 4 cursos que estão em rede e que podem abrir na nossa escola desde que haja alunos a matricularem-se neles. Há uma ideia errada que as pessoas ano após ano têm tido de acharem que só há aqui 2 cursos viáveis, que é Ciências e Tecnologias ou Línguas e Humanidades. Isto não é verdade. O ano passado parámos-nos com uma situação de que haveria muitos alunos interessados em Ciências Socioeconómicas. Quando nós fomos a fazer as turmas, e eu estava na equipa de turmas, verificámos que só tínhamos 6 alunos a matricularem-se em primeira opção em Ciências Socioeconómicas. O que nos foi dito, claro, com muita infelicidade destes, quando verificaram que não tinham colegas para abrir turma, porque para abrir uma turma não é por ordem da escola, é por ordem do Ministério da Educação, nós temos que ter pelo menos 20 alunos. Portanto, se não tivermos 20 alunos, nós não podemos abrir o curso, seja lá ele qual for. E então, muitos alunos que haveria interessados nesta área, ao não terem colocado a primeira opção em Ciências Socioeconómicas, inviabilizaram a abertura deste curso. Porque acho que há aqui uma ideia errada que as pessoas mantêm, que é, muitos dos alunos disseram, eu tive medo de colocar a primeira opção, porque tive receio de não ser aceite, porque a opção não ia abrir e eu depois não ia ter lugar nos outros. Isto não é verdade. Tem que ser dito a toda a gente, aos alunos, aos pais, que o aluno que escolhe uma opção que pode não ter muitos colegas a fazerem essa mesma opção, caso de artes ou de ciências socioeconómicas, o aluno não pode partir do princípio que não tem colegas, porque não sabe, nós somos um agrupamento vasto, escolas, os alunos do 9º ano vêm da Ponta das Três Entradas, vêm da Cordinha, vêm de Lagares, vêm aqui de Oliveira, e portanto é um leque muito grande, e portanto o aluno quando se matricula deve pôr na primeira opção aquilo que realmente quer. Porque se calhar o ano passado nós tínhamos alunos suficientes para abrir curso de Ciências Socioeconómicas. Acontece que nós não tivemos esse dado para trabalhar. Depois tivemos pais que não compreenderam e que se insurgiram contra a escola, contra, já agora, as pessoas que os contactaram, uma delas fui eu, a informá-los que não havia alunos suficientes para abrir o curso. E as pessoas não entendem isto. Acham que é má vontade da escola. Isto não tem nada a ver com a escola. Tem que ver com o facto das pessoas terem que fazer bem a matrícula. Portanto, os alunos têm que pensar bem. Têm aptidão para ciências e tecnologias? Gostam de matemática? Gostam de biologia? Gostam de física ou química? Gostam de geometria descritiva? Muito bem, vão para ciências e tecnologias. Não é só gostar, é ter aptidão. Sim. Um aluno percebe até ao 9º ano se tem aptidão para aquela área ou não. Um aluno é bom a história, a geografia, às línguas, a português. É menos bom a matemática, gosta menos e gosta menos de física ou química. Provavelmente é um aluno dotado para línguas e humanidades. Um aluno gosta muito da área de economia, gostava de tirar um curso de gestão e de economia no ensino superior. Provavelmente a área dele é ciências socioeconómicas. O aluno é mais voltado para as artes, gosta de seguir o ensino artístico, quer tirar um curso de artes plásticas, quer tirar arquitetura, quer tirar eventualmente uma engenharia, quer ir para um conservatório, então deve ir para artes. Ou seja, os alunos devem ir para a área para a qual têm aptidão. A psicologia aqui tem uma tarefa importante a fazer, mas eu continuo a ver alunos muito baralhados no final do 9º ano e, sobretudo, o que me preocupa é que eu continuo a ver alunos a escolherem a área completamente errada. Todos os anos nós verificamos alunos em ciências e tecnologias que não têm a mínima aptidão nem bases para fazer aquela área e também vemos alunos em línguas e humanidades que também não têm aptidão nenhuma nem bases para fazer aquela área. O que é que vai acontecer no final do ano? Retenção, reprovação. Já agora, se não quiser optar por um curso geral, o aluno ainda tem outras oportunidades, que são os cursos profissionais. Quer na nossa escola, no agrupamento de escolas da Oliveira do Hospital, na escola secundária, quer na Epta Oliva. Quer, se aqui não há cursos que gosta, tem, por exemplo, também uma escola em Tábua e tem uma escola em Ceia. Portanto, há várias possibilidades. E os alunos têm que saber o que é que querem do futuro. Porque esta escolha, apesar de não obrigar a escolha depois no ensino superior, ou seja, um aluno que vá para Línguas e Humanidades, se depois conseguir fazer a específica, quer depois entrar num curso superior de Ciências, desde que consiga fazer a específica, o exame nacional que a faculdade lhe obriga, ele pode ir para um curso de Ciências. E o inverso também é possível. Pode andar num curso de Ciências e Tecnologias, e entendo que depois quer ir para Direito, como já aconteceu a muitos alunos da nossa escola, faz a prova específica de Português, e até de História, se preparar para isso, e entra em Direito, numa qualquer faculdade. Portanto, os alunos têm que pensar no seu futuro académico. Claro que um aluno quer ir para Ciências no ensino superior, deve escolher Ciências e Tecnologias. Não é assim, Inês? É verdade. Tu, ano passado, passaste por esta experiência, e o Pedro Oliveira. Eu gostava de saber, vocês estão, por acaso, são da mesma turma. Até tenho o eco que a vossa turma é uma boa turma, onde há bons alunos e há bons resultados escolares. O que, se calhar, é indicativo de que, se calhar, a maioria foi para o sítio certo. Foi para o sítio certo. Eu acho que qualquer um de nós soube no momento da escolha as áreas... Mas serão todos da turma ou ainda haverá alunos que fizeram uma má escolha? Não sei, se calhar não estão na área certa. Não achas, Pedro? Vocês não têm lá 100% de aproveitamento a todas as disciplinas? Não, não. Há algumas disciplinas em que alguns alunos não têm tão bons resultados. Mas os resultados acho que são, assim, em termos globais, são razoáveis. Nem são às vezes muito bons, nem são muito maus, são razoáveis. Temos todos boas notas. Mas acho que a maioria, sim, no momento da escolha, foi para as áreas com as quais se identificava mais. Por exemplo, no meu caso, eu muitas, agora falando aqui um pouco, por vezes, daquela tendência que há de nos deixarmos influenciar. Eu tive muitas colegas minhas, melhores amigas minhas, que foram para Humanidades. Eu sei que eu, se fosse para Humanidades, provavelmente também iria esforçar-me para ter bons resultados. Só que, pensando no meu futuro académico e naquilo que eu quero fazer, teria de ir para as Ciências e Tecnologias. Portanto, acho que os jovens não se devem deixar influenciar, devem ir para aquilo que gostam, porque nós temos de estudar com prazer, não é? Devemos ver as várias opções que existem, porque, como a professora disse, seguir o ensino regular ou ir para a Epta Oliva, não ver esses cursos como menores, porque são uma alternativa, e realmente ver as áreas em que nós somos melhores, porque o nosso futuro também depende um pouco disto, das notas que nós aqui vamos ter no liceu, portanto... Porque um aluno que faz uma má escolha e depois está numa área que não tem nada a ver consigo, ele não tem aptidão para aquela área. E não há motivação. Nós vemos isso. e acumula frustrações. Porque reparem, depois estes alunos, às vezes os pais, quando, por vezes há pressão dos pais, acharem que o aluno deve ir para ciências e tecnologias porque se criou o mito na nossa sociedade que ciências e tecnologias é que dá emprego. Isto é uma falácia, porque hoje, se tirando honrosas exceções de alguns cursos, não há nenhum curso que hoje garanta emprego a ninguém. Nós estamos num tempo onde é muito difícil conseguir um primeiro emprego para os jovens, em muitas áreas, não é só nas humanidades, mas criou-se este mito que para ter uma boa profissão, para ter uma boa orientação, tem que ser para ciência e tecnologias. E o que nós vemos é que há alunos que vão para ciência e tecnologias que sofrem imenso, porque percebem ao longo daquele ano que aquelas notas horríveis que tiram a matemática ou a física ou a química lhes doem, não é? Os maltratam, porque eles, provavelmente muitos deles até eram alunos empenhados, que queriam ter outros resultados, mas que não conseguem, porque nem têm bases, nem têm aptidão para aquela área. Portanto, não vale a pena estar a forçar um aluno que não tem o mínimo de aptidão para aquela área, estar aí para ela. E isto tanto é válido para a ciência e tecnologias como é para outra qualquer. Pedro, Daniel, vamos ouvir o Pedro, porque o Pedro também fez essa opção ano passado. Achas que escolheste bem? Eu acho que sim, não é? Também tenho aptidões para a história, mas eu preferi... As ciências e tecnologias. De agora, da percepção que vocês têm, ano passado a vossa turma, como disse a Inês, dividiu-se entre várias áreas. Uns foram para a Heptoliva, outros foram para... Vocês eram turmas diferentes, aliás. Sim. Portanto, os vossos colegas estão espalhados agora por diferentes áreas, não estão todos na mesma. Vocês têm conseguido, com certeza, falar com eles ao longo do ano? Têm percebido se há algumas pessoas desencantadas com o que escolheram e escolheram mal? Têm-vos dado eco disso? Ou acham que às vezes as pessoas sofrem sozinhas e até nem verbalizam? Eu acho que não. Acho que as pessoas que eu conheço gostam do que estão a tirar e não se arrependem de terem ido para... Dos teus colegas do ano passado, achas que está tudo bem? Eu fizeram boas, sim, escolhas? Sim. E tu, Inês, também? Também. Não encontraste nenhum colega desencantado? Não. E o Daniel quer dizer? Eu já estou no 11º, mas eu, quando estava no 10º ano, eu pensava seguir humanidades porque... Para aquela profissão que eu queria, que é o meu sonho, só podia tirar humanidades. Pois, e estás muito bem. Mas devo-vos dizer que vocês são três bons exemplos, mas infelizmente o mundo não é composto de gente só como vocês. E eu continuo a perceber que há gente que fez uma escolha errada. Se calhar alguns alunos que este ano fizeram uma escolha errada o ano passado vão voltar atrás e vão voltar, se calhar, ao curso onde deviam ter ingressado o ano passado. Disseste aí um aspecto muito importante, Inês, que muitas vezes vai-se atrás da opção do amigo. Exatamente. Eu gosto muito do meu amigo ou da minha amiga. Não quero separar dele. Pertenço a este grupo, ele vai para aquela área, eu também vou. E nada de mais errado, porque eu posso ser muito amiga de uma pessoa, mas não tenho as mesmas aptidões que ela. E, portanto, estou a cometer um erro enorme e às vezes isto funciona muito nas vossas idades. E se a amizade é verdadeira, uma separação mínima, não é? Turma não vai mudar a amizade, claro, como é óbvio. Portanto, isto é um assunto muito importante que tem que ver com o vosso futuro e com o ser feliz, como tu dizes. Porque quando estudamos as coisas com vontade e com prazer, estudamos melhor e estamos mais felizes, que isso também é... Aliás, o que é que o homem quer ser? Quer atingir a felicidade, obviamente. E todos estaremos muito melhor, pais, encarregados de educação, professores, escola, se virmos que os nossos alunos fizeram as opções certas. Rádio Boa Nova. Espetacular. Mais de 15 anos após o início da sua carreira e com 6 músicos de renome no seu elenco, 3 deles elementos da Orquestra do Teatro Nacional de São Carlos, os Corvos convidam 10 nomes absolutamente incontornáveis da música portuguesa para recriar algum dos temas mais icónicos dos anos 80. Temas estes que vão ficar na história da música portuguesa como a gênese do rock em Portugal e que foram agora trabalhados pelos Corvos, que na época presenciaram e sentiram a nova energia do rock cantado em português pela primeira vez. Rua do Carmo, dos UHF, Pacholi, do grupo Baile, A Lenda del Rei Dom Sebastião, com José Cid, Latina América, dos Alfa Mega, Memórias de um Beijo, dos Trovante, A Queda de um Anjo, dos Delfins, Sete Mares, do Sétima Legião, Sol da Caparica, dos Pesticida e Remar Remar, dos Chutes e Pontapés, são os temas que podemos encontrar neste álbum, com novos arranjos assinados pelos Corvos. Todas as duas agora vamos ao cinema, Pedro. Parece que a Catarina Peixoto te deixou aí uma sugestão cinematográfica. Exatamente. Iremos então ver Os Últimos Cavaleiros. During the Great Wars, a soldier rose from battle. The code was simple. Possess an absolute devotion to one's master. Anyone who wishes to speak with my master must first speak with me. What is your name? I am Commander Raiden of the 7th rank. My fellow noblemen, each one of you has been subjected to extortion. We supply the armies, we build the roads. We are helping this man forge the very chains that bind us. That would turn everything connected to the Bartok name into dust. This man is a cancer, and the only proper thing to do is to cut it out. The castle is now the most fortified complex in the nation. When he decides to strike, we will be ready. Remember this, Raiden. The wounds of honor are self-inflicted. Um grupo de cavaleiros, ligados pelo laço de honra e ver, inicia uma missão de vingança pela morte do seu líder às mãos do Imperador. Com duração de 119 minutos, filme de ação e aventura que conta com Morgan Freeman, Olive Queen e Axel Ennie no elenco. Um filme a não querer perder. Está disponível nos cinemas de Lisboa, Porto, Coimbra e futuramente Tábua. Ai, muito bem. Sim, senhor. Something that all men are born with. It cannot be taken from you. A escola e o meio. E então passemos agora a uma sugestão de leitura da nossa Inês Pereira, que vai ser lida pela Inês Garcia. Boa tarde, senhores ouvintes. Aqui vai então a sugestão da Inês Pereira, de Mitch Cullen, Sr. Sherlock Holmes. Corre o ano de 1947 e Sherlock Holmes vive em Inglaterra, numa casa de campo perto da costa. Holmes vive com a sua caseira e o filho desta, o jovem Roger, a quem o desconhecido, da diferença entre abelhas e vespa, se revelará fatal. A rotina decorre entre a solidão pacífica do seu escritório e as abelhas, as criaturas metódicas que habitam o seu colonial, enquanto tenta lutar diariamente contra os efeitos da idade sobre a prodigiosa mente e o receio da perda irreversível das memórias de casos passados. Eis que surge então um manuscrito inacabado, sobre um caso de há 50 anos que o detetive nunca solucionou, e que agora se sente determinada a concluir. Londres, uma mulher bonita, com um comportamento instável, um marido irado, um misterioso jardim e uma morte súbita. Holmes embrenha-se na difícil tarefa de reavivar a memória e assim terminar o manuscrito. Em Sr. Sherlock Holmes, Mitch Cullen revela-nos a experiência de uma mente brilhante ao longo de décadas que desvendará o mais importante dos mistérios, o da natureza humana. Tudo bem. Deve ser uma leitura muito interessante. Registem estes livrinhos, porque se não for antes, no verão vão ter tempo de os ler. Estas sugestões da nossa Inês Pereira. Rádio Boa Nova. O disco A Misa to Death, de Roger Waters, regressa num formato remasterizado a 24 de julho. Editado originalmente em 1992, A Misa to Death fez soar o alarme sobre uma sociedade cada vez mais e de forma irrefletida dominada pelos seus ecrãs de televisão. 23 anos mais tarde, A Misa to Death fala sobre o nosso presente de formas que dificilmente poderiam ter sido antecipadas há duas décadas atrás. Em 2015, a televisão é apenas uma opção numa interminável variedade de distrações que temos disponíveis a qualquer momento, em qualquer lugar, cortesia dos nossos computadores portáteis, tablets e smartphones. Com os olhos colados aos nossos ecrãs, os dilemas e as injustiças do mundo real podem facilmente sair do campo de visão. Watching TV. We were watching TV. Watching TV. Tiananmen Square. Lost my baby there. My yellow rose and her bloodstained clothes. She was a short order pastry chef in a dim sun dive on the Yangtze Tideway. She had shiny hair. She was the daughter of an engineer. Won't you shed a tear for my yellow rose? My yellow rose and her bloodstained clothes. She had perfect breasts, she had high hopes. She had almond eyes, she had yellow thighs. She was a student of philosophy. Won't you grieve with me for my yellow rose? Shed a tear for her bloodstained clothes. She had shiny hair, she had perfect breasts, she had high hopes, she had almond eyes, she had yellow thighs. She was the daughter of an engineer. So get out your pistols, get out your stones, get out your knives, cut them to the bone. They are the lackeys of the grocer's machine. They built the dark satanic mills that Banyard venture hell on earth. They bought the front row seats on Calvary. They are irrelevant to me. We were watching TV. Watching TV. We were watching TV. Watching TV. She wore a white bandana that said freedom now. She thought the Great Wall of China would come tumbling down. She was a student. Her father was an engineer. Won't you shed a tear for my yellow rose? My yellow rose and her bloodstained clothes. Her grandpa fought old Chiang Kai-shek, that no-good, low-down, dirty rat who used to order his troops to fire on the women and children. Imagine that. Imagine that. And in the spring of 48, Mao Zedong got quite irate, and he kicked that old dictator Chiang out of the state of China. Chiang Kai-shek came down in Formosa, and they owned the island of Quemoy. Shells were flying across the China Sea, and they turned Formosa into a shoe factory called Taiwan. And she is different from Cro-Magnon Man. She's different from Anne Boleyn. She's different from the Rosenbergs and from the unknown Jew. She's different from the unknown Nicaraguan. Half superstar, half victim. She's a victor star, conceptual and known. She is different from the Dodo and from the Cancabono. She's different from the Aztec and from the Cherokee. She's everybody's sister. She's symbolic of a failure. She's the one in 15 million who can help us to be free. Because she died on TV. Agora, desta vez, não temos mais nenhuma rúbrica, temos muita gente ausente, passemos para a saúde, para as questões da saúde. Aqui o nosso amigo, Daniel, mais uma vez está preocupado com... Parece que a Interpol anda aí preocupada com... Um medicamento para emagrecer. Serve para emagrecer. E também serve para morrer. Serve para, parece, para matar. Pois, porque ao que parece já há gente que faleceu devido à toma deste medicamento. Verdade? Então, o Daniel fez a pesquisa e percebeu que a Interpol emitiu recentemente um alerta mundial sobre um produto de dieta também conhecido no universo do culturismo. Um alerta mundial foi emitido pela Interpol sobre 2,4-dinitroferol, uma substância ilícita e potencialmente mortal utilizada como produto de dieta e de ajuda ao desenvolvimento de músculos. Trata-se de um alerta laranja destinado a alertar a polícia, os organismos públicos e as organizações internacionais, na sequência da morte de uma mulher no Reino Unido e de um francês ter ficado gravemente doente após ter consumido esta substância. Habitualmente vendido sob a forma de um pó amarelo ou em cápsulas, o DNP encontra-se igualmente em creme. Os riscos ligados à sua utilização são aumentados pelas suas condições de fabrico ilegais, segundo a Interpol. É produzido em laboratórios clandestinos que não aplicam quaisquer normas de higiene, expondo os consumidores a um risco acrescido de overdose devido à sua falta de competências especializadas, adverte a Interpol. Nos anos de 1930, o DNP era utilizado para estimular o metabolismo e ajudar à perda de peso, mas foi retirado do mercado depois de ter causado várias mortes. Ora, aqui está um alerta da Interpol, para nós termos a noção, já falámos no programa anterior do perigo das dietas, e agora não é só o perigo das dietas, vocês sabem muitas vezes quando as pessoas percebem que a dieta não resulta, muitas pessoas são tentadas a ingerirem substâncias. Substâncias essas que é assim, não há milagres. Não é por nós tomarmos uns comprimidos, umas pílulas assim milagrosas, que nós vamos estar no dia seguinte ultra elegantes. É a mesma coisa do que no desporto, o doping. Exato. Isso torna-se uma droga, é um vício. Mas pessoas ficam viciadas nisso. É, estas substâncias, por exemplo, esta aqui que está a ser referida e que já foi emitido este alerta, a Interpol emitiu então este alerta. E é bom, eu penso que ele também estava à venda em Portugal. Portanto, há que alertar aqui as pessoas para não comprarem, a não serem tentados ir à farmácia, comprar medicamentos ou as ervanárias que também têm. Provavelmente não são tão letais, mas convenhamos. Como é que se pode perder peso? Inês, qual é a tua opinião? A minha opinião, com bons hábitos alimentares, não estou a falar em as pessoas privarem-se de comer, mas comerem com correção, ou seja... Comerem nas doses certas, comerem coisas que lhes fazem bem. Claro que não é privarem-se de comer de quando em vez a um fast food ou um doce, não, claro que não. Isso também é importante, só que não em quantidades tão grandes comparadas com os outros alimentos. Praticarem exercício físico, sempre adequado à alimentação. E acho que são esses essencialmente os segredos a ter. Portanto, não é tomar... Não é tomar, milagrosos. Isto é só marketing, na minha opinião. Isso. Até porque o efeito é passageiro. É, se não se tem estes hábitos, de nada vale estes medicamentos. Não vimos os efeitos, não é? Com a contraindicação de que eles, por vezes, podem ser muito nocivos para a saúde. Estes aqui, Daniel, podem mesmo matar, porque já há casos de mortes identificadas, certo? Sim, e também, por exemplo, no caso do desporto. Isto acho que permite medidas energéticas, por exemplo, o Red Bull, Powerade, e esse tipo de bebidas fazem mal, muito mal, até porque são muito açucaradas, cafeína. Têm substâncias, têm elevadas doses de cafeína, portanto, nada disso faz bem à saúde, efetivamente. Portanto, o que faz bem é, como diz a Inês, é ter uma alimentação regrada, uma alimentação completa. Que deve ser saudável, completa, equilibrada e não ter uma vida sedentária. Claro. Porque se a pessoa está, por exemplo, os nossos jovens usam e abusam de estar sentados ao computador ou à frente da PlayStation. Vêm da escola, sentam-se à frente do computador. Levantam-se de manhã ao sábado, já à tarde, estão à espera do almoço, sentados ao computador. Depois almoçam, depois vão fazer a sesta à frente do computador. E, se possível, passam ali o dia todo. E o domingo, quase todo. Às vezes, as noites, como já aqui falámos. E, claro, esta vida é extremamente sedentária. E depois tem que beber bebidas gasificadas, algumas. E com muito açúcar. Com cafeína. Exato. Que também são prejudiciais à saúde. Para estarem acordados. E tudo isso são erros. São erros que se pagam em termos de saúde, não é, Daniel? Pronto. Então, mais uma vez, aqui fica o alerta. que obviamente em relação aos nossos jovens os pais têm que estar atentos porque eles são menores, muitas vezes não têm a noção dos erros que estão a cometer e portanto fica aqui o alerta para estes perigos e para estes, agora que vem o verão e que o nosso corpo está mais exposto, é hora de irmos fazer uma caminhada, não é, Pedro? Muito bem. Passamos às notícias do plano de atividades do Agrupamento de Escolas de Oliveira do Hospital. Visitas de estudo a Conímbriga e Coimbra. No passado dia 24 de abril, os alunos das turmas A e B do 7º ano de escolaridade do Agrupamento de Escolas de Oliveira do Hospital, acompanhados por 4 professores, realizaram uma visita de estudo no âmbito das disciplinas de História, Ciências Físico-Químicas e Educação para a Cidadania. A visita teve como objetivos gerais consolidar as aprendizagens efetuadas nas aulas e despertar a curiosidade em aprender, assim como estabelecer uma relação entre os conteúdos estudados e a realidade factual. Por outro lado, proporcionar e desenvolver práticas de interação perante os outros e o meio foi outro dos grandes objetivos. No período da manhã, levou-se a cabo a visita às ruínas e ao Museu Monográfico de Conímbriga. Os participantes tiveram a oportunidade de, através da realização de um pad e paper, ter um conhecimento mais profundo dos espaços visitados. Tivemos duas equipas vencedoras, a quem queremos desde já congratular, compostas pelos alunos Tatiana Dias, Joana Martins, Inês Martins, Eduarda Martins, Sofia Rocha e Pedro Duarte. No período da tarde, o grupo visitou o Exploratório de Coimbra, tendo consolidado e desenvolvido a experimentação e educação em ciência. A visita teve dois momentos distintos, o primeiro composto por uma sessão de astronomia no planetário e o segundo pela visita ao espaço Multiciência, que, enquanto exposição interativa, possibilitou experiências ao nível da luz e cor, eletricidade e magnetismo, som, forças e movimento. Pela avaliação realizada pelos alunos, poderemos concluir que os objetivos foram amplamente alcançados, já que esta pontuou-se maioritariamente nos parâmetros de bom ou excelente, ao nível da organização, interdisciplinaridade, enriquecimento cultural, relação aluno-aluno e professor-aluno e na qualidade das visitas aos diferentes espaços. Como sugestão, ficou o apontamento de que a visita ao exploratório deveria contar com mais tempo para possibilitar a exploração de todas as ilhas disponíveis no espaço Multiciência. Fica a sugestão para situações futuras. FM Boa Nova. Visita de estudo ao Porto. No dia 8 de maio, as turmas G e F do 10º ano realizaram uma visita de estudo ao Porto no âmbito da disciplina de História, mais concretamente ao espaço medieval da cidade e ao Museu dos Transportes e Comunicações. Da parte da manhã foram percorridas diversas ruas antigas do Porto, começando-se o percurso pelo Largo da Sé. Foram contempladas as fachadas de vários edifícios relevantes e que fazem parte do património arquitetónico da cidade, tendo saído usufruído de magnífica vista sobre o Rio Douro, de um dos principais mirantes da cidade. Visitou-se também a Casa-Museu Guerra Junqueiro, cujo espólio é muito rico e é composto por diversos objetos de porcelana, prata, móveis e tapeçarias diversas. À hora de almoço, percorreu-se a Rua de Santa Catarina e algumas ruas envolventes, tendo o passeio terminado com a descida até à ribeira da cidade, passando-se ainda pela Casa do Infante. À tarde foi visitada a exposição sobre a evolução do automóvel, exposição permanente no Museu dos Transportes. Nesta, os alunos tiveram conhecimento de alguns dos modelos de automóveis mais antigos existentes no país, sendo também sensibilizados para a importância da prevenção e segurança rodoviária. Diga-se que todas as visitas tiveram acompanhamento de guias, os quais amavelmente mostraram o que havia de maior relevância e de modo bastante interessante, expuseram os seus conhecimentos, cativando os alunos envolvidos. Estes participaram mesmo do mesmo modo ativo nos diferentes locais, apresentando muita curiosidade e colocando questões pertinentes. De destacar o comportamento correto de ambas as turmas, as quais revelaram de igual modo boa camaradagem entre si e obediência perante as regras definidas previamente pelos professores acompanhantes. A escola e o meio. Estreou um novo single de Rita Red Shoes, o tema White Lies. Incluído no mais recente álbum da artista, Life is a Second of Love, tem agora uma nova vida, uma remistura de Shinobi, DJ, produtor e músico português. A edição do single é acompanhada pela estreia do novo videoclipe, que conta com a participação especial do ator Ivo Canelas, vencedor de 2 Globos de Ouro. White lies in front of your eyes. sky seems near to me. I dance before the sunrise. You don't believe. Don't think it's better to be wise. Love to forgive. And when lembramos mais uma vez aos nossos ouvintes que no âmbito do Ano Europeu para o Desenvolvimento, com o lema O Nosso Mundo, a Nossa Dignidade, o Nosso Futuro, o Clube Europeu do Agrupamento de Escolas de Oliveira do Hospital tem previsto, no seu plano, um conjunto de atividades, entre as quais estão duas palestras, uma no dia 29 de maio sobre violência no namoro, que será dinamizada pela Unidade de Cuidados na Comunidade Pinheiro dos Abraços do Centro de Saúde Local, e outra sobre biodiversidade, no dia 3 de junho, e que será palestrante o professor doutor Jorge Paiva, insigne professor catedrático aposentado da Universidade de Coimbra. Está também prevista a realização de uma caminhada ou corrida em Oliveira do Hospital, com cerca de 4 km. Tem em vista a sensibilização da população para a questão da violência doméstica, particularmente no namoro, que terá lugar no dia 29 de maio, sexta-feira, com início às 21h30. O Clube Europeu garantiu já a parceria com o Pelouro do Desporto do município de Oliveira do Hospital, estando esta atividade integrada no programa MOVT, com a Unidade de Cuidados na Comunidade Pinheiro dos Abraços, do Centro de Saúde, com a Escola Superior de Enfermagem de Coimbra, Usar e Ser Laço Branco, projeto que procura contribuir para informar, sensibilizar e educar jovens através dos seus pares para prevenirem e combaterem a violência exercida diretamente sobre as mulheres, especialmente no contexto das relações de intimidade, sejam elas conjugais ou equiparadas, e com a Rádio Boa Nova que fará a sua divulgação. O Clube Europeu agradece desde já a disponibilidade destas pessoas e entidades e convida todos os ouvintes a participarem na caminhada ou corrida noturna no dia 29 de maio. É uma forma de praticar exercício físico gratuitamente, em boa companhia, que é a nossa, obviamente, e ainda colocar e colaborar para chamar a atenção da sociedade que o flagelo social da violência doméstica e particularmente da violência no namoro. Não esqueça, terá lugar no dia 29 de maio, às 21h30, com início no Largo Ribeiro Amaral. Basta chegar, inscrever-se gratuitamente e iniciar a caminhada ou corrida. Portanto, não é preciso inscrever-se previamente. Vamos a calçar sapatilhas, uma t-shirt, o tempo vai estar bom de certeza, e vamos todos caminhar para dizer não à violência, e particularmente à violência no namoro. Daniel, contamos lá contigo, mais não seja para organizar as tropas ali logo no início, está bem? Inês? Sim. Comigo, então. Pedro? Se for possível. Se for possível, esta voz que se arrasta neste estúdio quente ao fim da tarde vai ser muito mais fresca numa sexta-feira à noite. Já agora, nós pedimos aos alunos para mobilizarem os pais, os avós, os tios, os vizinhos, os animais de estimação, sim, quiçá, para irem fazer esta caminhada e esta corrida. O pai do Pedro está a ouvir e já está a pensar que vai também fazer a caminhada. Tu vais levar um cão, fazes muito bem. O que é preciso é movermos-nos, mexermos-nos, para não acumularmos gorduras indesejadas e para chamar a atenção de todos que temos que lutar todos contra a violência. Boa Nova, rádio. Irresistível. Pois terminamos já aqui o nosso programa A Escola e o Meio, da responsabilidade do Clube de Rádio do Agrupamento de Escolas de Oliveira do Hospital, constituído pelos alunos Inês Garcia, Pedro Oliveira e Daniel Pereira, aqui presentes, estoicamente neste estúdio quente que ronda os 40 graus, mas também pela Inês Brás, pela Carolina Soares, Francisco Carvalho, Inês Pereira, Pedro Andrade, Catarina Peixoto, Patrícia Correia e Michael Krasowski. Terminamos por hoje, despedimos até ao próximo programa. Muito obrigada pela sua atenção. A Escola e o Meio. Um programa da responsabilidade do Clube de Rádio do Agrupamento de Escolas de Oliveira do Hospital, coordenado pela professora Célia Lourenço.